www.meucds.com. Sua beleza satisfaz. És rainha do roteiro, igual a você não tem. Vou me apresentar pra ela e chamá-la de meu bem. Oh, você também. Ela monta no cavalo e me convidou também. És rainha do vaqueiro, o vaqueiro bom também. És rainha do vaqueiro, sou vaqueiro bom também. És rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também. Oh,